3, 2, 1, 7. 97, Barão Galeão. É, solicita level 380. É, se já tiver o 38 pode ser, senão se for aprovar ainda o 340 possível. É o 380, só um minuto, qual foi para Dael, T397. Dael? É da Bridge. É da Bridge, já. Principal Índia Alfa, ponte para torre, no 8, decimal 95, altímetro no 0... 11, bom voo, boa noite, 1755. Sim, tomara o ponto 7295, bom trabalho, boa noite. Novo voo 601, formação Papá, boa noite. 02, para Copa, 601, na guarde, prepara até o Lei da Bridge. Guarda. Boa noite, só sobra o Eco, FB Alfa, reporte em Cidade Juliette para cruzamento do pátio principal. Copiando. 3197 Galeão, nível 380, está autorizado via Pesoluno 0 até SMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5141, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme 380, rota plano de voo, Pesoluno 0 até SMAP. Eco Serra, Mike Alfa Papá, decola 10, curva à direita, o PCO Dael, Leda Bridge, 5141, passando voz pelo fone, controle 3208, você é 3197. Tom 9, chame pronto, está 3197. Gol, ingressa Juliette, cruza o pátio principal, Oscar Bravo é com reporte na Taxi em Lima para prosseguir o táxi. Cópia. Pronto, 601. 601, Galeão, nível 360 está autorizado, via Pesoluno 0 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, aciona 5105, controle 120, decimal 8. Horizonte, meu. 360, levando na pista 10, curva direita na Dael, Leda, Bridge. Apesulo 10-0-5, até SMAP, após conforme, 208 a controle, 5105 a responde. É a dúzia, chame pronto, vou 601. 601. Corrigou no 705, espera dar uma 0 pronto. Voo no 705, a linha decola no 0, vento 090 graus, no 1 no nós. A linha decola do 10, voo no 755. Mike, reporte na Quebec para o cruzamento, Oscar Bravo Eco. Então, 3297, estava Recife, 1, 251. Recife, 251, 3297. cruzamento. Sobre a Vega, tá 45, então boa noite. Decolou 37, chama controle 120, decimal 80. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, este é o Gol 755, cruza 1400. Gol 755, contato radar, Salemania 360, Valeda. Letra 360. Salvador, no gol Bravo 273, posição 1, puxa back treinamento. Vem portão? Portão 01. Bravo 273, é o número 2, setor. Aguarde previsão de mais 2 minutos. Eu aguardo. Me chamou o pushback? O 3 é o número 3 no setor. Previsão de 5 minutos. Gol 940, aguarda. Gol no 755, chama Recife, 1251. 251, tenha uma ótima tarde, obrigado. Para o Santos, 180 a bordo, 3:53 até na campanha. Direita, Índia Alfa, com temperatura 118,95, altímetro 011, bom boi, boa noite, corno 567. 011, Índia Alfa, 118,95, bom boi, 273 na escuta. Afirmo. Coordenação após a liberação da guarda, o Boeing da companhia está livre iniciando 01, chame táxi. Beleza, vai cortar táxi, após passar da nova retaguarda, 273. Banda de ônus 567, a linda coluna 0, vento 080 graus, 12 nós. meia dúzia. Copio, aguarde a coordenação 380, China 6259. Seu 3612 autorizado. Copia ou solicita aguardo 380. Gente, China 6259, Guarulhos, nível 360, está autorizado. Via peso Luno 0 até bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, bridge após intercepta peso Luno 6. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5102, controle 120, decimal 8. Boa noite, gol 8-5-6-7. É o número 3 no setor para iniciar o China 620 na guarda e previsão de mais 5 minutos. Aguardando, 2-0-1. Bono 567, sobe e mantém 360, sai já. Ascensão nível 360, com 567. Adeus, comandante, boa noite, eu sou Paulo Romeu, Bravo, Romeu, Vitor Sul, informação passar para a Bravo, Vitor, Tango. Aciona a identificação, desce para o 050, voa a mão para a chegada a mão. 050, a mão, Bravo, Vitor, Tango. Aerotáxi, o gol 1273, POB 193, alterna Campinas, 3:26. Direita Indy Alpha, com temperatura em 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-1, bom voo, boa noite, bom 273. 1-0-1-1, direita Indy Alpha, com temperatura 2-5, boa noite, 1-2-7-3. Denação, gol 940, após a liberação retaguarda do Boeing da companhia, após saliva e chame táxi. Bono 776, aciona a identificação, desce para 2000 pés, que é legal no 0 no 1, no direto Duna, precisa mantendo high speed. Bono 0 no 1, na proa de Duna. Salvador, o gol. Boa noite, gol 273, ponto espera do 0, pronto. Boa noite, gol 273, Alinda, coluna 0, vento 090 grau 013, nós. Alinda, coluna 10, gol 1273. vazou o nosso passageiro para o SAC, 192 a bordo, seja o 58, seja o 940 à direita, Indy Alpha, com temperatura em 18, decimal 95, altímetro 1091, bom voo, boa noite. Indy Alpha, Solo Gol 601, pushback, acionamento, portão mesmo. Meia dúzia, Gol 601, tá livre, chama o táxi. Chama o táxi, 01. Boa noite, Gol 1273, de qual você escuta? Gol 1273, boa noite, contato radar, sobe, mantém 360, boa letra. 360, vai valer, 1273. Portão 4, tá livre, chame táxi. Livre, puxe, vem acionamento, portão 4, 6201. É o 1940. Informa transmissão Fareza Uno, cheque equipamento por gentileza. Como recebe agora, o 940, próximo ponto, primeiro da 1-0, já pronto. O 940, Clareza 5, a linha ainda cola 1-0, vento 090 graus, 1-1-9. Decola 1-0, gol 1-9-4. Posso, tem quanto mais? 1-0. Reduz então até 1-6-0, bravo, Vitor Tango. Vamos vir aguardar, o 1397, previsão de 2 a 3 minutos. Tem um Airbus avião que iniciou a retaguarda, aguardando. Então vai aguardar o Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, controle. É sua. Sob vetoração, curva à esquerda para o 070, limite radial 310 de Salvador. 070, de Salvador, 310 de Salvador. Ainda tá. Pode ficar totalmente pronto para iniciar o Gol 601. 01. 1288, Gol 567. O 940 decolou 57, ame controle 1208. 208, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Com 940, da EL 1500 pés. 940, contato radar, sua para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, voo 940. 5 altímetro 1-0, 1-1, bom voo e boa noite, Oxiné 6201. Gente, pra Juxi, 1-0, 1-1, autorizado táxi, 36 Alfa, torcida 2-9-5. Poxa, né? E tá pronto, gol 601. Agora aguarde, senhor, gol no 601, previsão de mais um minuto pra iniciar, aguarde. Aguardando, 01. Afirmativo, mantém a proa, limite radial 310 de Salvador. 59, Oceania, acionado 170, alterna Galeão com 3 horas e 57. Parte principal, India Alpha, ponte espera torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-1, bom boi, boa noite, Oceania 62 com 9. Principal, India Alpha, obrigado, na boa. 3197, coordenando o que do solo após a passagem retaguarda do rebois da Avianca, tá livre iniciar, chame táxi. Após a passagem da aeronave, tá livre, tá livre, 601, coordenando com a equipe do solo, após a passagem da retaguarda do rebois da Avianca, após o mesmo, tá livre iniciar, chame táxi no 612, agora no 601. Após a Avianca, tá livre, chama táxi no 601. Só a título de coordenação, tá 317. Torre Salvador, Oceania 6201, próximo. Oceania 6201, na linda cola no 0, vento 090 graus, 149. A linha decolando no 0, Oceania 6201. E programar a economia de combustível, né? Programar o retardamento do acionamento do motor disponível de pushback na posição. Ativo, tá 3979, pode iniciar, tranquilamente pode iniciar e chame táxi.